assim. Eu vivo na esperança de te ver. Se mora no céu, você não sai do pensamento. Queria apenas um momento. Eu faço qualquer coisa por você. Que solidão é viver a vida sem você. Qualquer coisa por você. Que solidão é viver a vida sem você. Meu coração nunca aprendeu a te esquecer. Você também sonhou um dia lindo pra nós dois. Quero que saibas que estou te esperando, ó meu amor, nesse momento que se foi. Que solidão é viver a vida sem você. Meu coração nunca aprendeu a te esquecer. Você também sonhou um dia lindo pra nós dois.